Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos! Estamos de volta essa semana com mais uma edição do nosso Bate-Papo Musical e, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios conversais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E é esse o nosso papel, é esse o papel da Web Rádio, né? Como eu sempre falo, a Web Rádio e Rádio Comunitária é para exatamente onde as emissoras oficiais não vão, né? Então nós procuramos trazer aqui uma alternativa para você que gosta de um gênero musical que não consegue mais ouvir por aí normalmente. Então o nosso programa tem essa função. Nosso programa de hoje teremos o Papo Nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga. E Denise, qual o assunto de hoje? Qual o tema do nosso Papo Nutritivo? Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Hoje eu vou falar sobre o alimento dos deuses, o Theobroma cacau, comumente chamado de cacau. Já já eu volto. Mais uma vez falando de chocolate, né? Maravilha! Ainda aproveitando o gancho da Páscoa. Chocolate é sempre bom, né? Muito bom. Então vamos saber um pouquinho mais ainda sobre o cacau. Na verdade, eu falo sobre o cacau, não é sobre o chocolate, mas o cacau é a matéria-prima do chocolate. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, se você quer fazer um contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso quadro Dois Tempos, também envio do seu repertório para o especial do mês, que é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. E quem nos enviou hoje a sua lista para o especial do mês foi a Rita de Cássia Mendes, a quem eu já agradeço, né, Rita, pelo seu envio, pelo seu repertório muito bom, que vamos passar a compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. A Rita, que fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos abrir o desfile do repertório escolhido pela Rita de Cássia, ouvindo Isaura Garcia cantando Mensagem, de Aldo Cabral e Cícero Nunes. Em seguida, Wilson Simonal canta Samarina, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Sobrescrito, eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia: estou farto de ti. Porém, não tive coragem.

envio da sua lista para o especial do mês ou sugerir alguém que queira ver focalizado no quadro Dois Tempos, ou ainda, se tem dúvidas sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Silvio César vai cantar, de Silvan Vaezzo e Silvio César, Cantiga Antiga. E Elisete Cardoso canta, de Tom Jobim, As Praias Desertas. Eu fiz uma cantiga bem antiga pra você, pensando que você fosse gostar. Voltar ao nosso tempo de crianças, quando a gente ainda brincava e eu puxava suas tranças só pra ver você zar. Você zangava e me chamava de boboca, perna torta. Perna torta é a avó. Eu fiz uma cantiga muito antiga pra você, tentando só fazer você lembrar que eu era o menino calças curtas, de cabelo arrepiado, que queria ser soldado do primeiro batalhão e ganhar mais de 1 milhão e a gente se casar. Eu fiz essa cantiga tão antiga, tão antiga, que você nem vai lembrar. Calças curtas, de cabelo arrepiado, que queria ser soldado do primeiro batalhão e ganhar mais de 1 milhão e a gente se casar. Eu fiz essa cantiga tão antiga, tão antiga, que você nem vai lembrar. Eu fiz essa cantiga tão antiga, tão antiga, que você nem vai lembrar. As praias desertas continuam esperando por nós dois. A este encontro eu não devo faltar. O mar que brinca na areia está sempre a chamar. As praias desertas continuam Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal. Hoje no nosso Papo Nutritivo vamos falar sobre o alimento dos deuses. Você sabe qual é? É o teobroma, mais conhecido como cacau. Trago pra você cacau e cacau, toda fruta é bela. Foram os maias os primeiros cultivadores do cacau. Da fruta, eles extraíram um líquido amargo que gerava energia e disposição quando ingerido. E essa vitalidade atribuída após o consumo do cacau começou a fazer com que o alimento fosse considerado um alimento divino. Por isso, seu cultivo sempre era acompanhado por solenes cerimônias religiosas. Esse significado religioso provavelmente influenciou o botânico sueco Carolus Linneu a denominar a planta como Teobroma cacau, que significa alimento dos deuses. O cacaueiro cresce à sombra de outras árvores, pois o fruto necessita dos nutrientes de outras espécies de vegetação. Tem origem amazônica, mas se adaptou bem à Mata Atlântica. Ocupamos o sexto lugar mundial na produção de cacau. E é em Ilhéus, no sul da Bahia, onde encontramos 80% da produção do Brasil. O fruto tem em média 45 sementes, mais chamado de amêndoas, que são envolvidos por uma polpa com sabor levemente ácido. A amêndoa é a principal matéria-prima para a produção do chocolate. E não para por aí. Com o cacau também podemos fazer licores, sucos, geleias e outras preparações. O cacau é o alimento natural onde mais encontramos antioxidantes, principalmente os polifenóis. Eles combatem a produção de radicais livres, previnem doenças degenerativas, doenças cardiovasculares, combate a depressão por liberar serotonina e ainda é considerado afrodisíaco. E uma curiosidade sobre o cacau é que no século XVI, quando ele foi levado para a Europa, por ser considerado um alimento energético, também era afrodisíaco. E por isso a igreja era contra o consumo da fruta e seus derivados. Depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a nossa nutricionista Denise Braga e mais um Papo Nutritivo. Muito bom, né? Falou então do cacau. Cacau, suco de cacau é muito gostoso. Muito bom o suco de cacau. Bem como chocolate, enfim. Acho que tudo de cacau é bom, né? E faz bem. Maravilha, muito bom. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, manda pra cá. A Denise Braga, nossa nutricionista, vai tirar a sua dúvida. Bate-papo musical 1. @gmail.com. Geraldo Vandré canta dele Fica Mal com Deus. E Eduardo Duzek canta Nostradamus dele Eduardo Duzek. Essa canção que participou do Festival MPB 80. Fica mal com Deus quem não sabe dar, fica mal comigo quem não sabe amar, fica mal comigo quem não sabe amar, fica mal com Deus quem não sabe dar, fica mal comigo quem não sabe amar, fica mal comigo quem não sabe amar. Pelo meu caminho vou, vou como quem vai chegar. Quem quiser comigo ir tem que vir do amor, tem que ter pra dar. Vida que não tem valor, homem que não sabe dar. Deus que se descuide ter um jeito, a gente ajeita dele se acabar. Pelo

ouvimos do Carlos Drummond de Andrade e do Paulo Diniz com o Paulo Diniz e Agora José. E do Noel Rosa com MPB 4, Quem Ri Melhor. Esse é o Bate-Papo Musical, apresentando esta semana especial do mês. Estamos aqui ouvindo o repertório que nos foi enviado pelo batepapomusical1@gmail.com pela nossa ouvinte Rita de Cássia Mendes. Na sequência vamos ouvir com Doris Monteiro, de Fernando César, Dó Ré Mi, e do Juca Chaves, dele A Cúmplice. Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado e sonho sempre com você, mesmo acordada. Saiba também que só você mora em meu coração e é de você e pra você esta canção. É de você que vem a minha inspiração. Você é corpo e alma em forma de canção. Você é muito mais do que em sonhos eu já vi. Você é dó, é ré, mi, fá, é sol, lá, si. Joga a rede no mar, deixa o barco correr. O que ela recolher, não podes reclamar, a sorte é quem mandou. Esta vida é um mar, deixa a água correr. Se algum dia um querer tua rede pescar, não o deixes fugir. Quando a onda quebrar e o vento bater, alguém a te dizer: és velho para amar, a praia é teu lugar. Conta-lhe então que nunca tua rede sentiu a sede da falta de um amor, que não tens medo, o mar não faz segredo ao velho pescador. Seja diferente de todas que eu já tive, todas tão iguais, que seja minha amiga, amante, confidente, a cúmplice de tudo que eu fizer a mais. No corpo tenha o sol, no coração a lua, a pele cor de sonho, as formas de maçãs, a fina transparência, uma elegância nua, um mágico fascínio, o cheiro das manhãs. quer uma mulher de coloridos modos, que morda os lábios sempre, que for me abraçar, no seu falar provoque o silenciar de todos, e o seu silêncio obrigue a me fazer sonhar, que saiba receber e saiba ser bem-vinda, e possa dar jeitinho em tudo que fizer, e que ao sorrir provoque uma covinha linda, de dia uma menina, à noite uma mulher. Ouvimos com a Doris Monteiro, do Fernando César, Dó Ré Mi. E com a Juca Chaves, dele, A Cúmplice. Se você quer fazer alguma sugestão, comentário, pedido musical, sugestão para o quadro Dois Tempos, se você também tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Foi esse o e-mail que a Rita de Cássia Mendes enviou, essa sua listinha que estamos fechando agora, do repertório para nosso especial do mês. Faça você também como a Rita de Cássia Mendes, mande sua lista para batepapomusical1@gmail.com e vamos compartilhar o seu gosto musical no último programa de cada mês com os nossos amigos, nossos ouvintes. Vamos fechar esse nosso encontro, então, essa lista da Rita de Cássia, ouvindo com João Nogueira, do Noel Rosa e do Vadico, Feitio de Oração. Quem acha vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Batuque é um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Samba é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora lá na penha eu vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia. Essa triste melodia que é o meu samba enfeitio de oração. O samba na realidade não vem do morro nem lá da cidade. Uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração. Por isso agora, lá na Penha eu vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia. Esta triste melodia que é o meu samba, enfeitio de oração. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a Rita de Cássia Mendes, que mandou a sua lista para o nosso especial do mês, a lista do seu repertório, que abrilhantou com certeza, Rita, o nosso programa. Foi muito bom. E quero agradecer a você também, que esteve com a gente até agora, e convidá-los a fazer como a Rita. Mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e mande a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los ainda a divulgar nosso programa, nossa emissora, convidá-los a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio da sua listinha para o especial do mês, a sugestão para o nosso Dois Tempos e também a sua dúvida sobre nutrição, para que a nossa nutricionista Denise Braga possa então esclarecê-la. Bate-papo musical 1@gmail.com. Na próxima semana estaremos de volta. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.